Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria que hoje meditássemos numas palavras de Jesus que acabámos de escutar, palavras da última ceia. Quem me guarda, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Deus quer viver em nós de uma forma única. A Igreja referiu-se a esta verdade como um mistério da inabitação de Deus na alma. É difícil de explicar. Como sabemos todos, há uma presença de Deus em todas as criaturas. Deus deixa a sua marca, o seu vestígio em qualquer criatura. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, recorda que cada criatura traz uma mensagem do Criador. Exige da nossa parte um certo olhar contemplativo, mas sabemos que se Deus deixasse de pensar nas suas criaturas, elas desapareceriam, seriam aniquiladas. Portanto, todos os seres têm alguma marca da sua proveniência. Mas no caso do ser humano, Deus oferece-nos a possibilidade de termos uma outra presença sua. Uma presença em que a nossa inteligência, a nossa vontade está imersa em Deus. Eu queria que falássemos brevemente sobre as consequências da presença de Deus em nós e da importância que tem e da grandiosidade da proposta de Deus de querer viver em nós, que só o fará se nós o deixarmos e ir-se-á embora se o expulsarmos. É tremendo este mistério, né? que nós possamos expulsar a Deus mas, da nossa alma, mas é possível. Deus não força a nossa liberdade. E eu queria só que meditássemos em dois aspectos, as consequências, como disse, e também como saber se Deus vive em nós. Como sabemos que Deus está em nós? Não é fácil, e às vezes não podemos ter uma certeza absoluta. O que a Igreja sempre aconselhou é que façamos um exame de consciência para tentar recordar se houve alguma coisa que tornou as nossas decisões incompatíveis com a presença de Deus em nós, o chamado pecado mortal, não é? Que faz com que Deus deixe de habitar na nossa alma até que nos convertamos. Esse é o nosso trabalho, enfim, ir pedindo luz a Deus Nosso Senhor para perceber se há algum obstáculo que nós levantamos da nossa parte. Às vezes há pequenos equívocos ou grandes equívocos nesta matéria, pessoas que associam, nós próprios, às vezes caímos nisso, associamos o êxito, o facto das coisas correrem bem e estarmos felizes e alegres com a presença de Deus na alma, o que não significa que não seja verdade, mas por si só não é o sinal definitivo. Ou o contrário, às vezes a pessoa está seca, árida, não tem nenhuma inspiração, não tem vontade de rezar e podia-lhe passar pela cabeça que Deus se tivesse retirado da sua alma, e às vezes não é assim, são provações, são situações que Deus permite, também para que o procuremos. Em resumo, temos que ser muito humildes neste juízo que fazemos sobre a nossa própria alma, já não negamos a dos outros, que não nos compete a nós, mas pelo menos nas relações normais, né? No caso do sacerdote, na confissão, tem que ajudar a pessoa a perceber o que acontece na sua alma, mas nós temos que olhar em primeiro lugar para a nossa alma, para nós. Deus está aqui ou não? E sermos muito humildes e pedir a Nosso Senhor, né? Senhor, eu espero que estejas, eu quero que estejas, eu farei tudo para que estejas, não quero expulsar-te de forma nenhuma. Outro aspecto que eu queria falar era que consequências tem numa alma que deixa que Deus more nela, que haja uma presença habitual de Deus na sua alma. As consequências são imensas. Quantas luzes de Deus recebemos, quantas moções para praticar o bem, quantas advertências para nos afastarmos do que ofende a Deus e nos destrói, quantas orações que de algum modo descobrimos terem sido eficazes, quanto desejo de querer conhecer mais e amar mais o próprio Deus, quanta vontade de anunciar o Evangelho a todos e quantas iniciativas aparecem neste sentido, quanta confiança em Deus para resolver as dificuldades que poderiam ser um obstáculo à tarefa apostólica. Na primeira leitura escutávamos como para resolver um problema que apareceu na primeira comunidade cristã, é um problema sério porque punha em jogo a propagação do Evangelho entre os não-judeus, portanto entre quase toda a parte, toda a maior parte da população, tiveram que reunir-se e sondar, pedir luz ao Espírito Santo, falar entre eles e chegar a uma conclusão. E ao pronunciar a conclusão, ouvimos como dizem os apóstolos, o Espírito Santo e nós chegamos à conclusão, o Espírito Santo e nós. Havia a consciência de uma familiaridade imensa com Deus. Essa familiaridade que a nós nos é oferecida. E às vezes faz-nos bem pensar, não é? O que é que eu poderia ter feito se tivesse deixado atuar Deus mais em mim? E às vezes propor também às pessoas, tu já pensaste como seria a tua vida se Deus pudesse entrar nela, quando as pessoas nos dizem claramente que não querem viver junto de Deus? Sonhemos com o que Deus quer fazer em nós, que é sempre algo bom, algo maravilhoso. Sonhemos e façamos tudo por não perder esta presença de Deus em nós. Antes, ao perguntar-nos como saber se Deus está em nós ou não, nas próprias palavras de Jesus encontramos uma pista. Quem me ama guardará a minha palavra. Outra ocasião o Senhor diz, guardará os meus mandamentos. Quem me ama, guardar os meus mandamentos. Não é sentir a isto ou sentir a aquilo, sentir se há melhor ou pior. É ter a vontade de procurar a vontade de Deus. A genuína vontade de Deus e a disposição de mudar aquilo que for necessário na vida para que o Senhor esteja em nós. Eu sugeria pensar em Nossa Senhora, que foi sempre habitada pelo Espírito Santo e, além disso, durante 9 meses... teve Deus fisicamente nela. Como terá vivido aqueles 9 meses com essa permanente consciência de ter Deus em si e de uma forma nova, né? Uma forma nunca ouvida e que nunca mais se deu nem se dará. Mas como reagiria Nossa Senhora ao saber que Deus a cria na sua família? Que pensamentos, que luzes, que vontade de fazer o bem não terá descoberto na sua alma que derivavam dessa presença? Vamos pedir à Santíssima Virgem que amemos a presença de Deus em nós e agradeçamos ao Senhor querer fazer em nós a sua morada.